chaga, toda guerra traga. Toda guerra traga o pouco de gente que resta em nós. Toda guerra é fria, toda guerra esfria. O sangue em nossas veias, toda guerra é teia. Toda guerra é má, toda guerra é padical. Comprometendo a terra, comprometendo a terra. Todo esse planeta aquático, estático, assiste sem nada fazer. O dia do juízo final, enfim amanhecer. O dia do juízo final, enfim amanhecer. Toda guerra traga o pouco de gente que resta em nós. Toda guerra é fria, toda guerra esfria. O sangue em nossas veias, toda guerra é teia. Toda guerra é má, toda guerra é padical. Comprometendo a terra, comprometendo a terra. Todo este planeta aquático, estático, assiste sem nada fazer. O dia do juízo final, enfim amanhecer. O dia do juízo final, enfim amanhecer. Toda guerra é má.